Então vamos para o nosso download news número 15. Estou aqui com o Fernando, o Fred, o Rick e o Diego. Cara, mais uma semana de grandes lançamentos, né? Um pouco, né, menor do que semana passada, mas também não tinha como, né, cara? Semana passada foi o clímax. Foi, acho que sim, sinceramente, acho que foi mesmo. Mas essa semana também temos grandes lançamentos aí. E vamos... sem contar que tem grandes lançamentos por vir ainda também, né? Os principais destaques dessa semana: Little Big Planet pro PS3. Finalmente lançando aí, né? Depois de várias adiações, de atrasos e tudo mais. Citações ao Corão e tudo mais. já tivemos algum review de Little Big Planet? Little Big Planet tá com a média. Olha isso, rapaz. Ele já tem 34 reviews e a média dele é 95%. Ó, palmas pra Sony, finalmente, cara. Finalmente, Sony ganhou alguma coisa. E esse ninguém vai tirar exclusividade, né? Porque é da Sony mesmo, né, cara? Agora, né, o próximo exclusivo que ninguém tira da Sony mesmo, que todo mundo espera, é God of War. Depois disso não tem mais nada não, né, cara? Eles vão ter que criar mais uns aí. Porém, tá rolando uma guerra de fanboys em cima desse jogo aí. Os fanboys do 360 voltando, colocando nota baixa pra cair a nota, sabe? Isso. No Metacritic tá levando 6.1 o Little Big Planet pelos usuários. É, e aí os fanboys do PS3 foram lá no Metacritic e abaixaram a nota de Fable também. Eu não tenho nota pra dar pro quanto que isso é ridículo, velho. Demais, né, cara? Tipo, de 0 a 10, isso é tipo amarelo, fraga. Não, isso é assim, sabe? Continuando então a nossa lista, vamos falar dos exclusivos, né? Então, mais um exclusivo pra PS3 essa semana, outro que tava sendo bem esperado aí: Motor Storm Pacific Rift, né? O segundo jogo da série Motor Storm, que é um jogo de veículos off-road, né? Aquela parada no barro, assim, gráficos bem legais de corrida aí pra PS3. Pra PC, nós temos o Command & Conquer Red Alert 3. Da série Red Alert, um dos jogos mais esperados aí de estratégia. A série Red Alert tem muitos fãs. Tanto que essa série Command & Conquer, as séries passadas foram cada vez sendo distribuídas grátis, né? Pelo próprio site. Tiveram outros jogos aí, tiveram Tiberian Wars e sei lá o que, Generals. E agora voltando ao Red Alert, não sei exatamente qual a diferença, porque eu nunca fui um grande jogador de jogos de estratégia. E uma coisa interessante desse Red Alert 3 é que a publicidade dele estava sendo feita de uma maneira bem diferente, bem inusitada, porque as propagandas estavam sendo feitos com atores e atores famosos. Outro grande lançamento, né, dessa vez multiplataforma: Guitar Hero World Tour, Guitar Hero 4, lançando essa semana pra 360, PS3, Wii e PS2. Então até as pessoas que fizeram a pre-order, né, do Guitar Hero World Tour, elas ganharam um código pra destravar todas as músicas, as 84 músicas, pede a graça total do jogo, né? Por que você vai fazer isso? A única coisa que poderia ser interessante em algum evento, né, ter todas as musiquinhas pra tocar, mas cara, pra você jogar... Pede toda a graça. E outra coisa sobre Guitar Hero World Tour é que esse pessoal que já fez a pre-order e recebeu alguns dias antes aí do resto dos seres humanos comuns, alguns já disseram que tem problemas com a bateria. A sensibilidade, né? Ela tem, né, níveis de sensibilidade diferentes, você pode bater forte ou fraco. Algumas baterias estavam recebendo só o fraco, né, não estavam registrando forte. Problemas também é com a compatibilidade com os instrumentos de Rock Band, que eles disseram que ia ter, mas pelo visto, quando você liga uma guitarra do Rock Band, ela reconhece ela como microfone, alguma coisa assim, sabe? Uau! Tá. Parada bem bizarra. Imagina que legal você cantando na guitarra. Que legal. Eu vi problemas lá de baterias que estavam acionando automaticamente, involuntariamente, sabe? Então, outro grande lançamento dessa semana: Fallout 3 tá saindo pra Xbox 360, PS3 e PC simultaneamente. Eu não tive a oportunidade de falar isso no cast da TGS, não, né? Mas tô mais esperançoso com Fallout 3 agora do que eu tava com o cast da E3. Acho que naquele cast eu era a única pessoa que tava botando fé no Fallout 3, na verdade. Ele já tá com 30 reviews aqui, a versão de Xbox 360 pelo menos, já tá com 30 reviews aqui, com uma média de 92%. Uma coisa que eu tava pensando ontem, cara, o PS3 tá sendo o Nintendo 64 dessa geração, porque ele tem poucos jogos exclusivos, né, mas os que tem são muito bons. Tipo, não tem quase nada de bom, o que tem de bom é muito bom. Ou seja, a Sony tá dando uma de Nintendo, né, cara? É verdade. Nintendo tá dando uma de estrela, né, o melhor da brincadeira. E o Fallout 3, mais uma derrota, em aspas, aí, para os usuários de PS3, a versão do PC é a mais bonita, a do 360 é a mediana e a do PS3 é a menos bonita, né? As texturas estão menos nítidas, a iluminação também tá um pouquinho pior. Não sabemos por quê, né? Porque o 360, por ser da Microsoft, também ele é muito mais fácil de você desenvolver. Você já tem todo... É a faculdade com o DirectX, né? Que é suportável. É produzido pela Bethesda, né? Que fez o Oblivion mesmo. Contrário do Fallout 1 e 2. Tá muito bonito, sim. Tá um dos jogos mais bonitos dessa geração. Cara, tô pondo muita fé. Acho que vai ser foda. Ah, os reviews já estão dizendo isso. Tem 1 milhão de reviews que deram 100%. GameSpy deu 100%. A revista do Xbox deu 100%. Eurogame deu 100%. Então vamos continuar nossa lista aqui com os outros jogos, né? Pra 360 temos ainda MotoGP 2008. Cinet, Box Office Smash Bundle. Aquela porcaria que mostraram na E3, né? De quiz e tudo mais. Aquele joguinho bem casual mesmo. High School Musical 3, Senior Year Dance. Aê! Uhul, muito bom. Finalmente, cara. Nossa. É, não aguentava mais, ô, nó. Que também vai sair pra PS2 e PC. Ainda pra 360, barra 1000, seja lá o Badia 1000, Score International, seja lá o que for isso. Esse barra 1000 ou Badia 1000 também vai sair pra PS3, Wii, PS2 e só. Então pra PlayStation 3, além dos multiplataformas, nós temos SingStar Volume 2, é jogo de cantar, né, karaokê, microfone, etc. E MotoGP 2008. Pra Wii, vamos lá, além do Guitar Hero Tour, tem FIFA Soccer 2009 All Play, My Sims Kingdom, All Star Tier Squad, Dora the Explorer, Dora Saves Snow Princess. Nossa, que beleza. Gol, Diego! Gol! Gol! Gol, Diego! Gol, Diego! Pra onde? Não, é o nome do jogo. Gol, Diego, ah, tá. Gol! Nossa, que lindo. Ai, isso, não. Great Dinosaur Rescue. Toma aí, Rick, eu tenho um jogo com teu nome. Nerf and Strike, Six Flags Fun Pack, Twin Strike Operation Thunder, TV Show King Party, Hunt for Black Bear's Booty, Shrek's Carnival Crazy, Ben 10 Alien Force, Pete's Horses Clubs. É, tá sempre rolando alguma coisa de cavalo. É aí, verdade, né? No podia item. Rolar um tipo, sabe, cabeça decepada de cavalo 1. É verdade, acho que é um bom jogo. Monster Jam, Urban Assault, Goosebumps Horror Land e Ultimate I Spy. Pra PS2 nós temos também quase os mesmos jogos do Wii, na verdade. Dora the Explorer, Dora Saves the Snow Princess, Go Diego Go, Mana Kemia, Alchemist of All Revis, Shrek's Carnival Crazy, Star Country, MotoGP 2008, Ben 10 Alien Force, King of Fighters Orochi Saga, uma compilação aí, deve ser do 95 ao 97, né? É, Monster Jam, Urban Assault, Animusha The Essentials, mais uma compilação, acho que a gente já falou dessa. SingStar Legends e Goosebumps Horror Land. Pra PSP nós temos também o King of Fighters Collection, Rush Saga, Neverland Card Battles, Ben 10 Alien Force, Monster Jam no Burn Assault. Pra Nintendo DS, My Sims Kingdom, Rubik's Forge, Tornado, Go Diego Go, The Wonder Pet, Save the Animal, ou seja, os animais de estimação fantásticos, maravilhosos, salvem os animais. Travel Games for Dummies. Mas um jogo daquela série, né, que para os vai jogar, vai lançar Travel Games for Expert. Exato. Master of the Monster Lair, Zance's Rainforest, Pets Rescue Ocean Patrol, Monster Jam Urban Assault. Monster Jam tá em tudo também, né? Zance's Ocean, Ninja Town, Bella Sara, Shrek's Carnival Crazy, Pets Rescue, Wildlife Vet, Ben 10 Alien Force e Theresia. E para PC, além dos multiplataformas e exclusivos, temos Officers, Spider-Man, Web of Shadow, saindo para PC agora. A gente deixou de comentar semana passada, né? Que a versão para PS2, ao invés de ser a mesma do 360, PC e PS3 com gráficos reduzidos, obviamente, na verdade é a versão do PSP. Veja você, é um side-scroller. Pois é, uma merda, isso é uma facada, cara. Sacanagem. Que frustração, hein? Meu Deus. Muito. E sabe por quê que é foda? Porque eles fizeram isso de sacanagem mesmo, porque você ia no site, velho, e não tinha fotos do PS2, sabe? Só tinha os únicos trailers e fotos que tinham era do 360, do PS3, do PC e talvez do PSP, sabe? A versão do PS2 não tinha imagens. Tudo levava a crer que ia ser mesmo a versão do PS3, mas com gráfico reduzido. Exato. Pro PC ainda, então. Bella Sara, Operation Mania, Barbie Horse Adventures, de novo, né? Europa Universalis 3 Collection, My Sims, Hired Guns, The Jagged Edge, MotoGP 2008, Backyard Football 2009 e Combat Wings Battle of Britain. Esses são os lançamentos dessa semana, né? Uma semana com bons lançamentos aí, grandes lançamentos. Um pouco mais fraco que semana passada, que foi o, como o Fernando disse, o ápice, né? O cume, até agora, vamos ver aí, né? Sempre tem grandes lançamentos aí, vamos ver se eles aglomeram numa mesma semana. É, então vamos lá para as nossas notícias, né? Então vai lá, Fernando, abre aí a primeira notícia. Todo mundo sabe, né? Mirror's Edge tá aí, tá quase saindo. Saindo aí dia 11 e 12 de novembro para Xbox e PS3. E somente ano que vem para PC, né? Só que o que veio de rumor essa semana, o site GameStop, né? Que tá tendo já a pré-venda do Mirror's Edge, tem uma nota especial falando que vai ter um demo de Mirror Mirror's Edge é disponível pra download em 6 de novembro, tanto no serviço online de PS3 e de Xbox. É, você já conhece a história do, né, demo de Mirror's Edge que ia sair e tal, né? Fica esperto aí. Ah, esses rumores aí, é melhor não colocar as esperanças não, hein? Mas é isso, né? Tem esse rumor agora, né, de 6 de novembro com o demo do Mirror's Edge pro serviço online, só que como não foi confirmado oficialmente, só podemos esperar. O triste mesmo é que, né, estão deixando o PC em segundo plano, né, pra variar. Que é realmente o que tá acontecendo, geralmente, né? São raros os jogos que estão saindo simultaneamente aí. O lucro deles realmente não vem do PC. É, a maior parte realmente vem dos consoles. Exatamente, tipo, é mais lucrativo, né, fazer pro console. A própria Sony e Microsoft devem pagar pra eles não lançarem PC. Ah, com certeza. Entendeu? Cada vez mais, né, cara? Realmente, se não tiver uma alternativa aí, uma massificação de programas tipo Steam aí pra vender o jogo original e somente original e não tiver como piratear, alguma alternativa melhor aí, né, cara? Por exemplo, olha só, o Fallout 3, ele tá a 40 e poucos dólares no Steam. Se o dólar tivesse como ele tava antes, cara, isso sairia por quê? Uns R$70, sabe? É muito barato, o legal, cara. O legal do Steam é que você não paga imposto, né? Tipo, exato, você só paga. Isso é o grande lance, cara. Você não paga é pela embalagem, você não paga pelo disco, sabe? Então, é uma coisa que vale a pena demais, sabe? Cara, é o caminho. Como a gente já discutiu em outro Download News aqui, o caminho é realmente tudo virar virtual, né, cara? Não tem nada físico mais. É melhor pro planeta, é melhor pra todo mundo. A próxima notícia que eu tenho, cara, são, na verdade, são duas notícias sobre zumbis, na verdade. A primeira notícia, o pessoal tava metendo ferro aí, falando mal, esperando coisas ruins do Call of Duty 5, né? Falando que os ímpares são sempre ruins, os pares são sempre bons. Mas duas coisas. Primeiro, o jogo tá muito bonito. E uma coisa que pela primeira vez me animou com ele é que, assim que você zerar o jogo, vai abrir um mod multiplayer ou acho que single player também, onde você vai defender uma base contra uma invasão de zumbis nazistas. Olha que só. Que doido, uau, cara. O gráfico tá muito foda. O gráfico tá foda pra cacete. E assim, cara, tá escuraço, aquela parada bem dark, assim. Parece que tem alguma possibilidade de você pegar umas tábuas e colocar nas janelas, sabe? Pra bloquear, pra impedir que os zumbis entrem e tudo mais. Então, você tem que se defender, sabe? Você tem que sobreviver lá dentro e tal. E tem como se jogar online. E tá muito legal. Os zumbis nazistas, assim, chegando e etc. Tá muito foda. Ou seja, chupado de Wolfenstein, né, cara? Ah, é verdade. Essa versão de zumbi aí, ela tem levels infinitos, né? É, nunca acaba. Você pode de até ficar impossível, né? De... Cara, essa é a primeira notícia que eu vejo de um jogo de Segunda Guerra que me anima a jogar um jogo de Segunda Guerra de novo. Ah, é. Cara, não sei onde que eles arrumam, né, cara? Mais tema. Novo Call of Duty, Battlefield não sei o que, velho. Medal of Honor, tem aquele também, Brothers in Arms. Putz, cara, eles não enjoam. Eu não sei como eles conseguem vender esse negócio até hoje, mas finalmente uma notícia legal, assim, na minha opinião. É o que eu falei, né, cara? Ou eles passam pra ficção ou eles vão ter que começar a inventar, sabe? Que teve uma batalha da Segunda Guerra lá no Líbano, assim, sabe? Exatamente. Não, maravilhoso. A outra notícia sobre os zumbis é de GTA 4. A Rockstar tá lançando aí um mod, um skin, sei lá, alguma parada assim. É um conteúdo baixável, na verdade, né? No modo online, você vira um zumbi, não sei exatamente como isso funciona. Você tem um vírus na cidade, você pode virar um zumbi e você pode infectar outros jogadores também. É, sem contar que quem tiver infectado com o vírus ganha um avatar de zumbi. Mas não precisa estar usando o avatar, né? Ou seja, uma pessoa normal pode estar com vírus se você não sabe. Exato. Legal. E os modos multiplayer de GTA já são fodas, né? Então agora, mas a Rockstar tá investindo nisso, é bem legal isso, né? Tá sempre lançando coisa nova. Próxima notícia aí, Henrique. Minha primeira notícia é um acontecimento que aconteceu no país mais bizarro do mundo, Japão, lógico. Óbvio. Uma mulher de 43 anos foi presa por acessar, né? No caso, por matar um personagem virtual do ex-marido dela no Maple Story. Não sei se você conhece o jogo online. Que isso, sim, cara? Então, assim? A história na real foi o seguinte. O cara, ele se divorciou da mulher e ela ficou arrasada, né? Ficou totalmente isolada e tal, e resolveu se vingar. Ela tinha a senha do marido, né? Do avatarzinho dele no Maple Story. Entrou e deletou o personagem dele. Até depois de um tempo, ele descobriu e ligou pra polícia, né? Nossa, gente, né, assim, cara? Foi acusada por acessar e manipular dados pessoais ilegalmente, né? O crime, ela pode render de 5 anos de xadrez ou uma multa no valor de $5,000. Que isso, cara? Aqui no Brasil, o que mais tem é a gente invadindo conta do time do outro, cara. Isso, no Japão, você matar o seu personagem de MMORPG já dá cadeia, cara. Pra você ver como eles são aficionados por games. Eles devem ter, imagina, isso deve ter passado no Jornal Nacional, cara. Deve ter tido um enterro, né? Lá no Maple Story, né? Pro matar. Não, esse caso lá é a mesma repercussão que os caras estado tipo Isabela aqui no Brasil, sabe? Fred, próxima notícia. O Music, né, o aguardadíssimo lançamento da Nintendo, uhum, mais polêmico lançamento do ano. Meu, explodiu cabeças, cast da E3 foi divisor de águas pro download. É. Nunca mais nada foi o mesmo depois de Wii Music. É, e ele perdeu duas cópias em Houston hoje. Boa. Não, no dia que essa notícia foi publicada. É. O Wii Music, no Japão, ele tá até vendendo razoavelmente, sabe? Na primeira semana ele vendeu 100 mil. Ele não tá vendendo muito bem no, nos Estados Unidos, né? No, ah, não sei se você ocidental. Considera dois, um número bom de vendas, não, né? Não tá vendendo. É, dois que diz, é numa cidade aí, né? Houston, que chama, no Texas, eu acho. É, mas, cara, Houston não é uma cidade pequena. Vê se tu consegue o e-mail do Miyamoto e manda um pedido de desculpa pra ele também. É impressionante porque agora que já saiu mais reviews, né? O único que deu uma nota boa até hoje pra ele foi o 1UP. Porque todos estão dando nota de 70% pra baixo, sabe? Ele tá com a média de 64%, o que realmente pro projeto da vida do Miyamoto não é muita coisa, né, cara? Pois é, pro melhor jogo que ele já fez em toda a vida dele. Isso quer dizer que nós quebramos a cara, né? É verdade. Nós apostamos que seria um mega sucesso de mas vendas. Mas no Japão tá sendo, não tá, não? Não tá sendo mega, não. Ainda não, pelo menos. E esses dois Unios que foram vendidos em Houston foram de pre-order. Se fosse brincando, sei lá, o cara, ah, me viu um... O cara tá tudo isso. Mas, cara, nós avisamos. É, nós avisamos, é verdade, é verdade. Se você acompanha na aula hoje, você já sabia disso. Diego, próxima notícia. Um menino de 15 anos, canadense, tá desaparecido desde dia 13 de outubro. Ele fugiu de casa porque os pais deles proibiram ele de jogar Xbox, guardaram o Xbox dele, porque ele tava viciado em Call of Duty 4. A Microsoft, ela já ofereceu pagar uma quantia aí pra quem encontrar o garoto de $19.400, pra quem der informações que levam o retorno do garoto. Ele tá aqui em casa. A Microsoft tá tentando usar a live, né, pra procurar ele, obviamente. Só que até agora nenhuma notícia dele, não. Que isso, cara, o menino surtou mesmo. Já que eu não vou poder jogar Xbox, vou virar um monge, aí foi pras montanhas. Foi lá se encontrar com o cara do Final Fantasy 13, né, que virou monge também quando lançaram pra Xbox. Exatamente. Próxima notícia, cara. É sobre talvez o segredo, né, mais mal guardado aí dentro dos games, o MMORPG de Star Wars, né, foi finalmente anunciado oficialmente. Todo mundo já sabia, né? Uau. Todo mundo já sabia. Próxima notícia. Vai chamar Star Wars The Old Republic, como o pessoal já pensava, vai passar uns 300, 400 anos depois do KOTOR 1 e 2. A mesma era, né? Feito pela BioWare, então você pode esperar coisas grandes vindo aí. E é o que a BioWare disse, por que eles estão fazendo um MMORPG de Star Wars? Porque eles sempre quiseram fazer um MMORPG, só que eles estavam esperando o apoio certo de uma empresa e também a propriedade intelectual certa. E no caso, eles escolheram Star Wars, que realmente, cara, né, como tem fanboy Star Wars no mundo, hein? Pelo menos esse já é compra garantida aí. Primeiros detalhes sobre o jogo que eles deram é que, em resposta aos fãs que perguntavam por que vocês não estão fazendo o KOTOR 3, eles responderam porque nós já estamos fazendo o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dentro desse Star Wars de hoje no público, pra você ver o nível de profundidade que eles estão pretendendo colocar dentro do jogo, sabe? Então, dade de blefe que eles são capazes de dar numa única notícia, né? Assim como no KOTOR, no próprio Mass Effect, vai ter aquela parada de que suas escolhas vão afetar o caminho do seu personagem, né? O lado da força e tudo mais, essas paradas todas. Diz eles que vão ter muitos, muitos, muitos, muitos planetas, provavelmente todos os planetas, tanto de Star Wars, a série de filmes, quanto do universo expandido. Então vai ser planeta pra caralho. Então podemos esperar uma coisa muito grande, né? Massiva mesmo, como diz o nome. Próxima notícia, Fernando. É, nós já demos um relato sobre um indivíduo, né, que usou o Little Big Planet pra pedir em casamento sua namorada. Ah, é. Pois agora foi outro nerdzinho que usou outro jogo para pedir em casamento sua namorada. E vocês adivinham que jogo que é esse? É o melhor jogo que ele poderia ter escolhido, GTA, na minha visão. Chrono Trigger. Olha só. Se ele achou um hack para o Chrono Trigger que pode mudar o mapa, né? E aí, o que ele fez? Ele e a namorada dele se conheceram numa montanha, Mountain Baker, e ele queria pedir ela em casamento lá, só que ele achou que ia ser meio indiscreto, né, levar ela até lá e pedir, ia dar muito na cara. Então o que ele fez? Ele pegou esse hack pra um Trigger, e sendo que ela tava jogando, né, ele recriou a montanha que eles se encontraram, né, com os personagens que estavam lá. Se você conversava com ele, eles davam relatos da história dos dois, e disse ele que tava vendo ela jogar, né, ficou muito confusa, que aquele mapa era estranho, ela achou que ela tinha pegado um rune craqueado e tudo mais. Ah, Aí ela deletou. Mas aí, então, quando ela chegou ao fim, né, ela finalmente conversou com o último personagem, e o personagem falou, você quer casar comigo? Ela foi olhar pra ele, como é que ele sabe o meu nome? E quando olhou pra ele, ele estava de joelhos. Que lindo. Ah, que pedido. Oh. Que fofo. Próxima notícia. Cara, sabe o que ia ser doido? Um pedido de casamento em Mortal Kombat, meu. Você chegava assim, pegava, sei lá, Johnny Cage com a Kitana, você espancava o cara, arrebentava a cara dele. Aí no final, ao invés de você dar um fatal, você dava um marriage, fraga. Ele sentia a criança assim. Não. Você mata a Kitana, né, sei lá, um personagem assim. Aí em vez de finish him, marry him. Você sabe qual a primeira coisa que ela falou pra ele depois que quando ele pediu ela em casamento? Não. Loser. Nossa, você é muito nerd. Mereceu, né, cara? Mereceu. Próxima notícia, então, Rick. Vamos voltar a falar um pouco de Wii Music. Vamos falar de assunto de macho, né, Wii Music. O Miyamoto, ele deu algumas declarações sobre o Wii Music quando o pessoal perguntava por que ele não faz um jogo direcionado... Um jogo, pra... né? Um jogo. Um jogo, ponto. Direcionado ao público mais hardcore. Aí ele fala, eu acho que o Wii Music, ele vai proporcionar um bom divertimento para os jogadores hardcore também. A lógica dele. É, olha só, se você pra fazer... O arranjo de uma música demora mais ou menos 3 horas, desde que tem 50 músicas pra você fazer no Wii Music. Então, você, usando matemática simples, você descobre que você tem pelo menos 150 horas de jogo aí, olha só. O que ele não leva em consideração é que depois de 15 minutos mexendo com o Wii Music, você vai desligar o seu joguinho pra fazer alguma coisa melhor, tipo nadar com tubarões. Ele confundiu jogador hardcore com jogador que não tem nada pra fazer na vida. Exatamente. Se você fizesse matemática também, né, eu posso passar muitas horas da minha vida vendo tinta secar, cara, mas pô, não vou fazer isso, sabe? Não, Campo Minado então é o jogo mais hardcore do mundo, né? Ele tem fim, Pac-Man, nossa. Miyamoto também admitiu que ele não tinha certeza se o Music era um jogo ou um brinquedo, ou algo assim, porque comparando com outros jogos, tipo que tá ou aqui, um artefato alienígena, né, cara? Ou um artefato de destruição em massa, mas... Verdade. É porque comparando com outros jogos tipo Beatmania e Guitar Hero, onde as pessoas elas conseguem fazer cover, né, das músicas que elas gostam mais e tal, o Wii Music permite que as pessoas possam, isso nas palavras dele, né, ter uma maior experiência musical sem ter que passar anos treinando. Cara, claro que não, só tem que sacudir o controle. Que treinamento é esse? Tem experiência musical muito melhor com Guitar Hero que com Wii Music, cara. É, pô, sabe, indiscutivelmente, velho. Eu tenho uma experiência melhor com música cortando minha unha do pé do que jogando Wii Music. Com certeza. Eu tenho experiência melhor de música decepando a cabeça de um cavalo. Com certeza. Vai lá então, próxima notícia, Fred. Oh, cara, eu tô com dó do Wii hoje, sinceramente, velho. Cara, é tão legal, Fred, usar o Wii. Seja frio, Fred. Seja frio direto. Corte a cabeça de uma vez. Hoje nós estamos, meu, bebendo sangue de Wii mesmo, cara. Então, minha próxima notícia é sobre o Wii também, tá entendendo? E zoando, óbvio. Desculpa aí, Thiago, mas, cara, é o seguinte, Resident Evil 5, né, está sendo muito aguardado por todo mundo, né, assim, basicamente. Basicamente. Infelizmente, né, ele não pode ser lançado pro Wii devido à sua óbvia menor capacidade gráfica. É, o produtor de Resident Evil 5, junto a Keuchi, ele disse que, na opinião dele, ele acredita que o Wii não consegue nem ao menos carregar a tela de título de introdução de Resident Evil 5, cara. Mas olha só, essa notícia é importante por um motivo. Tinha muita especulação aí sobre uma versão, né, mesmo que reduzida, do Resident Evil 5 pro Wii. E é a primeira vez que alguém da Capcom, né, do time de produção de Resident Evil, se pronuncia contra isso. E pelo sarcasmo dele, você vê que realmente não tem nenhum plano, né? Ele deu um tapa na cara mesmo, né, cara? Desesperança. Ainda sobre Resident Evil 5, a Capcom também ela confirmou que a versão de 360 vai ser inferior à de PS3, graficamente. O que eu acho sacanagem, não sei se vocês lembram, mas eu acho que no período da E3 tava tendo muita essa especulação de Resident Evil 5 pra Wii, será que vai ter uma versão reduzida e não? E aí perguntaram isso pro presidente da Nintendo e ele falou uma frase duvidosa que levasse as pessoas a terem esperança. Vocês lembram disso? Lembro. Olha só que sacanagem, cara. Você não sabia de porcaria nenhuma, Frag. Ele falando, talvez, quem sabe, pode ser. As ações da Nintendo devem ter subido pra caralho, velho. Ele apertou o guru do Gugu que ele tinha no bolso, aí ele disse sim. Aí ele... Não, aliás, ele colocou talvez, né? Então, próxima notícia aí, Diego mesmo, né? Uma péssima notícia aí pra quem gosta de Mortal Kombat, pra quem tá esperando Mortal Kombat vs DC. A censura entrou aí na história, né? E tivemos aí alguns fatalities modificados. Entre eles, o tão esperado fatality do Coringa. É mesmo, cara. Eu fiquei muito puto quando vi isso. Ah, fala sério. Não vai mostrar mais ele explodindo a cabeça do cara. Ele acertou uma bala no cara, vai modificar a tela pro lado. E o da Kitana também, que ela fincava uma lâmina no peito e a outra na testa do cara. Agora só dois no peito. Pense uma coisa, é pra você ver que os jogos nessa parte de censura, eles estão retrocedendo, cara. Uns tempos atrás, olha Mortal Kombat tempos atrás, cara. Você arrancava o fígado do cara pelo nariz e não tinha censura nenhuma. Ah, mas a censura hoje em dia, tudo hoje em dia é muito mais politicamente correto, né, cara? Tudo é politicamente correto, você não pode fazer nada, você não pode tirar negros, você não pode tirar em criancinhas, você não pode pular corda. Tudo que você vê dos anos 80 aí, cara, são coisas que nunca funcionariam hoje, né, cara? Pois é, tipo, você não pode espirrar sem achar que tá cometendo alguma injustiça com alguém. É. Em resumo, na cara não, né? Não pode mais acertar a fatalidade que ele acerta o rosto do personagem. Deixa pro enterro, né? É porque o coração dói menos, né, cara? Cara, tipo assim, é menos fatal e tal, né? Verdade, tipo, aí você faz no coração. Dá menos dano. Fernando, sabe o que eu descobri recentemente, cara? Mais uma notícia aí, né, do Knowledge News. Acho que se encaixa perfeitamente no nosso contexto agora. O que, Fred? Cientistas, pesquisadores da Universidade de Harvard, em conjunto com a Universidade de Ohio, chegaram à brilhante conclusão de que votar no Prêmio Podcast não mata. Beleza? Uau! Fantástico. Podem votar, gente. Não faz mal pra saúde. Olha, não vai dar efeitos colaterais. Olha só. Você podia estar roubando, você podia estar fumando, se matando, fumando, bebendo, mas você provavelmente também está, mas é. Então, olha só, é a última vez, né, realmente, agora. Desculpem, né? Pela chatice que a gente impôs em você. Não, cara, vota aí. Mas realmente, olha, esse é o último aviso. Se você não votou, por favor, cara, vote. Então, o nosso Load News dessa semana fica por aqui. Muito obrigado a todos que votaram. Se você não votou ainda, vote. Então até o podcast de sábado. Tá lá, tchau. Adeus, sai. No mais nada mais. Mission complete. Beijo no burro. Lembrando, dia 17 de novembro, no Load, faz 6 meses, rapaz, olha só, meio ano. Nossa, passou devagar. Cara, você fala uns 3 anos e tal, sabe? Pô, que top. Vai ter festa? Vou fazer o quê? Não, vai ter nada, não. Ah, eu acho que eu vou comemorar, sei lá, tomando banho aqui em casa. Isso. Boa, Fred. Ó, eu vou botar no meu nick, pra você não ficar entendendo. Tá morrendo aí. É o F-Virus, cara. F-Virus. Implacável, implacável. Daqui a pouco ele vai esquecer os jogos que ele já jogou. Não, será que é isso? Na verdade, o Fred já jogou todos os jogos aqui por causa do F-Virus. Ele não lembra mais nenhum jogo que ele jogou. Exatamente. Tá sendo progressivo, cara. Nossa, quando eu saí, ele tava falando do News. O que tá acontecendo aqui?